Na manhã desta terça-feira, dia 19 de novembro, a Polícia Militar recuperou um veículo abandonado, veículo que foi furtado aqui em Gaspar. Vamos conversar aqui com a filha do proprietário do veículo. O roubo foi registrado quando, senhora? Olha, foi assim, ó, no domingo, lá pelas 7 horas da noite, uma pessoa bateu na minha casa pedindo comida. Daí, na verdade, eu dei a comida para essa pessoa, né? E eu fui para dentro. Eu moro ali do lado da casa dos meus pais. E acaba assim, depois que eu dei a comida para essa pessoa, eu perguntei o que ela estava fazendo aqui em Gaspar naquele horário. Ela disse que ela estava querendo um emprego. Eu disse, meu, mas um emprego, querido? Agora, hoje, tu não vais encontrar nada. Daí ele pegou, dei a comida para ele, ele pegou, foi embora, porque ele estava ali perto do ponto do ônibus, nós moramos ali atrás do estacionamento da Círculo. Daí tá, fiquei em casa, né? E de repente, de uma meia hora depois, eu escutei o carro do meu pai ligado, saindo, mas saindo com as luzes apagadas, né? E eu gritei, pai, a luz tá apagada, onde é que o pai vai? Se eu, questão de meia hora, eu tava ali na casa deles e não tinha, e ele não tinha falado nada. E nisso eu achei estranho, fui pra minha casa, fechei a minha casa e voltei lá na casa deles. No que eu voltei, e eles estavam dentro de casa, no que eu voltei já tinha um monte de coisa, tá? Nas portas, né? Pra levar micro-ondas, air-fry e outras coisas, e o cara levou o carro. Então, desde domingo, daí a gente acionou a polícia, desde domingo a gente está procurando por esse carro. E agora de manhã eu saí com ele para ir na Celeste e ali na Samai, deixei ele no Banco do Brasil. Uma pessoa deixou ali com o pessoal, não sei se é o guarda ou é o da guarita ali, a carteira com os documentos dele do banco. Só que no domingo à noite, essa pessoa, ela teve acesso à conta, né, do meu pai, tirou dinheiro. E provavelmente eles deixaram o carro abandonado aqui e entregaram os cartões do banco, de crédito, cartão da conta, tudo ali no Banco do Brasil. Que carro que é? É um Jack Motors. E o seu pai deixou o carro na garagem ou estava em frente à casa? Não, estava tudo na garagem, eles têm tudo fechado, é tudo com controle remoto, tudo. Todos os portões, tudo, é tudo com controle. E a senhora chegou a observar o carro está danificado, batido? Não, agora não, eu fiquei tão feliz que eu peguei e fui lá na casa deles, né, para pegar a chave reserva e para trazer aqui. Na verdade, fui eu que eu passei aqui agora, eu disse, meu Deus, é o carro do pai. A Polícia Militar levou o carro agora até a delegacia. Sim, agora a Polícia Militar levou até a delegacia, né, para estar fazendo os reparos, né. E a senhora conseguiria reconhecer a pessoa que a senhora deu o alimento? Na verdade, sim. Na verdade, eu fui ontem ao Banco do Brasil, né, que eles têm as câmeras, né. Foi realmente a pessoa que eu dei alimentação para eles no domingo à noite. Seu pai estava à procura do carro, muito preocupado. Sim, a gente estava, né. Estava bem preocupados. Então, assim, ó, quero agradecer realmente toda a polícia, né? Quero agradecer também o Dr. Paulo Queires, tá? Que a gente ligou para ele, né? E ele acionou também os investigadores, tudo. Quero agradecer a todo mundo. Muito obrigada. E que Jesus é tão misericordioso que a gente conseguiu o carro de volta. Como é que é o seu nome? É Glaci. Da Rua São Pedro, falando sobre a recuperação de um veículo furtado no último domingo na cidade de Gaspar, Gil Dias para a Rádio Sentinela.